Na Rádio Capanema, Vozes do Sertão. Sete horas com 32 minutos, 17 mais 32, Dorigol Móveis Planejados e também para escritório e consultório odontológico. Guilherme Dorigol informam a hora certa, 17:32. Está no ar mais um Vozes do Sertão, claro que sim. Até às 19, né? Até às 19, final de tarde, terça-feira, com a permissão de Deus, novamente estou conduzindo mais um programa, né? É, e assim, abraço e cumprimento a todos os nossos ouvintes que nos dão o privilégio da companhia, que estão ligadinhos. Convido, né? Continuem conosco, então, até às 19, Vozes do Sertão, tá certo? É modão sertanejo, eu rodo pra você, ouvinte. A música gaúcha, a música de bandas, claro que sim. É, e agradecendo mais uma vez, né, sempre a Deus pela oportunidade. É, agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço aos ouvintes pela companhia. Então, até às 19, é só alegria, só felicidade nesse final de tarde, né? Você de casa, você que está aí nos seus afazeres, cumprindo com as suas funções, com as suas obrigações, um bom trabalho, então, né? Isto, quaisquer que seja ali da luta, batalha. Um bom trabalho e obrigado pela companhia. Trazendo as primeirinhas do programa. Ô, maravilha, de Paulo e Paulino, né? Vamos ouvir o de Paulo e Paulino e na sequência Chico Rei e Paraná. 17:34 agora, 17:34. Ô, modão, aqui no Vozes do Sertão. Valeu! Maravilha, são 17:03, 17:03. O meu amigo polaco veio me fazer uma visita, acompanhado da Lovanir, nossa aniversariante de hoje, né? A Lovanir faz aniversário e quem ganha presente é o Délcio. Ah, ela é tipo loja, né? Quem ganha presente é você. Uma cachaçinha com butiá, com mel. Hein, polaco? Ah, ó, é 5:03, depois das 5:30 eu posso beber um golinho. É, fazer um gargarejo, como diz o patrão tem um litrão de alcatrão, né? Dele fala, fazer um gargarejo contra a Covid, daí, ah, eu também, né? Só que eu não vou botar fora, eu vou engolir. Quero ficar bem louco nas roupas, né? Com essa pinga boa, ah, bah, com melzinho e tudo, né, polaco? E muito obrigado por ter vindo de terno aqui no meu programa, né? Veio de terno, veio bem vestido, né? Rapaz, chega a dar gosto em receber uma visita assim. Camisa do Internacional, né? Esse símbolo parece que enche o estúdio de boas energias. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Tem uns que não passam da porta lá, viu? Ah, ixi, eu não deixo. Ah, azulou um pouquinho lá. Não, ó, aqui tem restrições da Covid, eu falo. Não pode entrar pra lá. Nem deixa entrar pra cá, né? Agora, vestido, bem vestido assim, né? Os dois, inclusive, pode vir todo dia pode vir, beleza? Agora são 17:04, meu povo.